ter certeza que tudo aqui é incerto. Durante o dia eu tô bem, durante a noite desconfiei que tava tudo muito quieto, muito mistério. Do lado sul do hemisfério, barrotinho tédio. Tava tudo muito estranho, fácil pra dormir. Isso não é normal, faz tempo que não é assim. Acordei cedo demais, antes das 7 horas. Segunda série, dona Cleide, a dona da escola. Quem chegava primeiro da fila também seria o primeiro do lanche, no recreio, na cantina. Na matemática eu disputava com as meninas. Tirava bem, torcendo pra melhor nota ser minha. Em tudo era assim, maravilhoso. Dificuldade eu tinha pra se entrosar com os outros. No futebol, no jogo, nem tanto habilidoso. Nos 2 ou 1, no par ou ímpar, eu perdi de novo. Ficava fora do time, atividade física. E alguém querendo me bater na hora da saída. Quando não dava mais pra se esconder de mais ninguém, a gente apanhava e apanhava em casa também. Essa noite não vamos dormir mais abraçados. Queria tanto te ver. Essa noite não vamos dormir mais abraçados. Queria tanto te ver. Era mais um desses, daqueles dias quentes. Eu fui pra casa depois da aula da dona Cleide, que me dava presente, fingindo ser sorteio. Professor, esteja onde estiver, te agradeço. Era pra ser assim, tudo foi tão rápido pra mim. Cheguei da escola e logo percebi um cheiro diferente. A ausência da nicotina, meu pai não estaria nunca mais presente. Minha mãe, dona Vera, é valente, com unhas e dentes, garantindo o suficiente nessa vida pra sempre. A gente sente falta de quem já foi embora, cada um tem sua história. É sentimento isso que a gente insiste e guarda. Por dentro a gente chora, por fora dá risada. O mundo nos magoa, tentamos controlar, nos apegamos com o que não podemos enxergar. Já não sou mais tão cético, nem tanto apegado, mas ainda tem algo que não foi tão explicado. Já aconteceu comigo, com você é bem provável. Sem exceção, todos passarão por esse estágio. Essa noite não vamos dormir mais abraçados. Queria tanto te ver. Essa noite não vamos.